sobre a Via Láctea, Frankfurt, os Alpes, de Pondicherry, a cidade de Homero, e lhe confiaste uma voz em fogo, a ele que perguntava se o pecado não era seu desinteresse pela mentira, um anseio por um fim apressado, já na mesquita de Córdoba, consolidavas uma a uma suas antíteses. Êxtase, êxtase que a criação abrange, matriz da religião e de sua nêmesis. Desde criança dizia cada um a verdade, mesmo contra a sua vontade. Nem o chicote, nem o desemprego, nem a faca silenciaram uma voz que era tua. Um a um os pecados o cercaram, e em cada um sua ternura, porque eu, Senhor dos Exércitos, solo sou, recordando suas faltas. Não julgo os homens pelas obras, ouviu no silêncio, julgo-os pelo coração. E a verdade irrigou seus temores, Lourdes e Guadalupe, sua armação. Sorri, que a êxtase que a criação abrange, matriz da religião e de sua nêmesis. Desde criança dizia cada um a verdade, mesmo contra a sua vontade. Nem o chicote, nem o desemprego, nem a faca silenciaram uma voz que era tua. Um a um os pecados o cercaram, e em cada um ensinou sua ternura. Senhor dos Exércitos, solo sou, recordando suas faltas. Não julgo os homens pelas obras, ouviu no silêncio, julgo-os pelo coração. E a verdade irrigou seus temores, Lourdes e Guadalupe, sua armação.